que tudo acontece nesse lugar. Algo que faz rir, algo que faz chorar. A vida me entristece, me faz cantar. Mas vou prosseguir pronto pra guerrear nessa periferia. Sejam bem-vindos por aqui, periferia. E aqui é tudo igual e só muda o endereço. É morte a todo momento, acerto no contrapeso. Pode ser quantas vezes por aqui já vi partir. Que esse salve é pra rapazes que não tão mais por aqui. De quebrada pra quebrada, unidos não só pelo rap. Se o mano era sangue bom, a rapa não esquece. Amizade sem falsidade, moleque gente fina. Não esqueço os aliados que é partir para outra vida. Mas em meio ao sofrimento aqui também tem alegria. Meu Deus nos abençoe pra ter melhores dias. E é uma pá de fita errada, do entorno ao DF. Contrasta a periferia e com certeza assim segue. Por isso que infelizmente em todo lugar sempre vai ter irmão se arriscando pra no crime tentar vencer. De tudo acontece nesse lugar. Algo que faz rir, algo que faz chorar. A vida me entristece, me faz cantar. Muito frevo e muito rap em todo canto da quebrada. Tomando aquela saiba junto com a rapaziada. Os colegas entram em cena só, parceria forte. Vivendo na moral aqui, bem longe da morte. E em meio a tanta guerra a gente luta e segue em frente. Irmão, cê tá ligado, cada bairro é diferente. Tem periva cabulosa que a galera mete ficha. Dos pivetes pequenado que faz parte das quadrilhas. Tem periva de responsa dos parceirinhos do rap. Chapo coco no salão curtindo o racha dos moleque. Atribulado pelos becos da quebrada, vamos aí. Vivendo só na paz, moleque doido pode crer. Fazendo as correrias de noite, noite e dia. Chega junto aqui, vem ver a nossa periferia. De tudo acontece nesse lugar. Algo que faz rir, algo que faz chorar. A vida me entristece, me faz cantar. Mas vou prosseguir pronto pra guerrear nessa periferia. Chorar, mas a vida é assim, não podemos parar de cantar, de rimar, falando sempre a verdade, dizer dos meus amigos que buscam a humildade. Perito Black, circuito ativo, é nóis, LKS, Jardim AVC, solta a voz, veja as barreiras que devemos enfrentar, porque atrás de uma grande luta existe uma grande vitória. De tudo acontece nesse lugar, algo que faz rir, algo